Zimbora. Vou te contar histórias sobre um cara estranho, de um lunático doidão de arrogância sem tamanho. Muito conhecido por gostar de causar, mas ninguém imaginava onde isso iria acabar. De Cyclone ele próprio se intitulava, tirava onda de old fag, cara bem sucedido. Sua fixação por promover tudo que é proibido, num sitezinho a PF não deixou batido. E ele se ferrou, e ele se deu mal, pagou por toda a merda que pregou no bananal. É notícia nacional pra todo mundo ver, com essas Jorges vão pensar duas vezes antes de apostar CP. Psy, Psy Toré, nazi, fascista, exclusivista, hedonista, anarquista de AP. Psy, Psy, Psy Toré, e nem deu tempo de botar no micro-ondas o HD. Psy, Psy Toré, rodou com o engenheiro e agora foi pro xilindró virar mulher. Psy, Psy Toré, sinônimo de gordo doido, Shanner Blog, faz linda com cara de mané. Ele tem cara de mané. Psy Toré, Psy Toré. Hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue, hue